confiança que se renova cada ano. Uma confiança numa Angola melhor. Rádio Eclésia, acompanhando os desafios de uma Angola que se renova. Rádio Eclésia, 56 anos. Programa O Cidadão e o Desenvolvimento. O novo espaço radiofónico na Eclésia para a promoção da cidadania e do desenvolvimento. Uma responsabilidade da Development Workshop. Todas as quartas-feiras, entre as 9 e as 10, aqui na Eclésia. Estimado ouvinte, bom dia. Seja bem-vindo ao programa Cidadão e o Desenvolvimento, um novo espaço na Eclésia da Responsabilidade da Development Workshop. A nossa presença semanal acontece todas as quartas-feiras, entre as 9 e 10 horas. Hoje são 28 de março de 2012. A realização é do Isidro Chitaculo, técnica de Wanda de Carvalho, a reportagem com o Manuel Paulo e na apresentação estou eu, Walter Cristóvão. O cidadão ativo tem o seu espaço de participação democrática na Eclésia. O Cidadão e o Desenvolvimento, um programa da Development Workshop, emitido todas as quartas-feiras, das 9 às 10, na Emissora Católica de Angola. Hoje vamos falar sobre a importância do pagamento de taxas na melhoria dos serviços prestados ao cidadão. Para o efeito, vamos contar com as contribuições de Willy Piazza, do Programa de Luta contra a Pobreza Urbana. Igualmente, contamos com a sua participação através dos terminais telefónicos 929-20-21-81 e vamos também contar consigo no 222-44-3041. É para aí que vamos ter os contributos dos nossos ouvintes em mais uma presença deste programa que está consigo todas as quartas-feiras na Emissora Católica de Angola. Programa O Cidadão e o Desenvolvimento. O novo espaço radiofónico na Eclésia para a promoção do cidadão e do desenvolvimento. Uma responsabilidade da Development Workshop. Ora, estão apresentados os temas para o dia de hoje. Vamos, dentro de alguns minutos, acompanhar a reportagem do Jerónimo Dominiano, que foi à rua ouvir algumas opiniões, tendo como base a temática já aqui apresentada, para que depois possamos ter os seus contributos. Não se esqueça, nós estamos no 222-443041. Vamos então acompanhar a reportagem do Jerónimo Dominiano em relação ao tema taxa e a melhoria na vida do cidadão. Depois contamos com a conversa aqui no estúdio com o Willy Piazza e você, amigo ouvinte, do outro lado da frequência. Nos remete aos cofres do Estado para poder manter a manutenção das nossas infraestruturas, que nos diz respeito às estradas, e não só, também é para garantir também uma boa viabilidade em termos assim de, digamos, da segurança própria dos utentes que estão sempre na via e que estão sempre a tratar a documentação nesses estabelecimentos públicos. Estamos lá no Correio de Araújo. Para si, qual é a importância que se traduz no pagamento do imposto na melhoria dos serviços prestados aos cidadãos? O imposto é necessário, que é para o governo recolher receitas, que é para poder fazer manutenção a determinadas infraestruturas que precisam de manutenção, quer seja curativa, preventiva ou de ruptura. Milton Manuel. É muito importante que cada cidadão pague o imposto, mas os cidadãos têm que ver na prática a efetivação desse valor que eles pagam, têm que ver a retribuição nas melhorias de vida de cada pessoa. Sou a Ricarda Vieira. Eu vou falar do meu caso pessoal. Nós trabalhamos no mercado de São Paulo. Pagamos uma taxa enorme, quase 50 mil kwanzas anual. mas no desfrutar desta coisa durante o ano, a gente não vê esse dinheiro. Delfim Galvão Gomes. Portanto, desimposto, porque pagando os impostos, é claro que há melhoria naquilo que é do governo, né? Por exemplo, taxa de circulação. O governo pode muito bem melhorar as vias, né? Para os automobilistas, por exemplo. A participação do cidadão à execução do OGE, da melhoria do acesso aos serviços, ao desenvolvimento municipal, o cidadão e o desenvolvimento, aqui na Eclésia. A reportagem do Jerónimo Dominiano, ou melhor, a recolha de opiniões em relação à taxa e à melhoria dos serviços prestados ao cidadão. Caso o ouvinte queira e é convidado a deixar o seu ponto de vista em relação ao pagamento de taxas, às diversas taxas, então pode ligar para os terminais já anunciados 929-20-21-81 e também o 222-443041. Vamos por aí estabelecer diálogo. Antes, deixa-me saudar o convidado residente Willy Piazza. Seja bem-vindo ao programa que é seu. Muitíssimo obrigado. Bem, vamos então ouvir aqui algumas opiniões, depois vamos à orientação de quem conhece e acompanha esta matéria. Bom dia. Estimado ouvinte, bom dia. Ouvinte, bom dia. Bem, tentamos, não conseguimos, vamos ver se desta vez seja possível o contacto com o ouvinte no 222-443041 e também no 929-20-21-81. É a conversa em relação à taxa. Você paga a taxa, o pagamento da taxa e também a melhoria dos serviços prestados ao cidadão. São diversos os trabalhos em que o cidadão se vê envolvido, atividades, e hoje vamos falar da taxa. Ouvinte, bom dia. Bom dia. Vamos tentar por outra via. Bom dia, estimado ouvinte. Bom dia, sim. Bom dia. Com quem tenho o prazer de falar? Com o senhor Júlio Tavares. Júlio Tavares. O que é que faz o senhor Júlio? Sou docente. De onde nos fala? A partir do Camama, Golfo 2. Aqui no Camama. Senhor Júlio, estamos a falar de taxas, pagamento de taxas e a melhoria dos serviços prestados ao cidadão. Qual é o seu ponto de vista? Bem, perdemos o contacto com o senhor Júlio, vamos tentar entrar em contacto com outro. Estamos a falar de taxa, pagamento de taxa na melhoria dos serviços prestados ao cidadão. É o tema que trazemos hoje para o seu convívio no programa O Cidadão e o Desenvolvimento. Aqui há alguns transtornos do ponto de vista da linha telefónica, mas vamos ver se conseguimos. Bom dia. Bom dia. Com quem falo? Com Balduino Gomes da Rosa. Balduino? Gomes da Rosa. Balduino Gomes da Rosa. Onde é que está neste momento o Balduino? Fala a partir de Cacoalco. Qual é o seu ponto de vista sobre a questão das taxas e a melhoria dos serviços? Segundo o ponto de vista dos impostos, é que o nosso Estado, nós como cidadãos angolanos, temos prestado o nosso serviço pagando imposto de boa vontade. Mas, só que o nosso, acho, de uma forma que eu posso falar, só que o nosso Estado tem manipulado, de uma forma que o nosso, nós vem pagamos os impostos, não sendo que o Estado, em que estruturas, de que forma o Estado faz o nosso crescimento, temos pagado impostos. Eu não consigo entender, porque eu sou finalista do meio de economia, dissemos que impostos, de uma forma resumida, são todas as coisas que os cidadãos pagam para o governo transformar numa receita para satisfazer algumas necessidades, que essa mesma necessidade também satisfazem os cidadãos que pagam os impostos. Não. Você está me entendendo? Só que eu agora não consigo entender que o Estado implementa todas essas receitas que nós temos pagado nos impostos. Está certo, ficou a sua questão. Boa quarta-feira. Tá bom, obrigado. Vamos ao encontro do próximo ouvinte. Bom dia. Ouvinte, bom dia. Bem, nós temos uma via que está com alguns transtornos, só não sei se é o móvel ou o fixo, mas os números foram anunciados. 929-20-21-81 e o 222-44-3041. Estamos a tentar o contacto com os ouvintes por essas duas vias. Bom dia. Muito bom dia. Bom dia. Com quem tenho o prazer de falar? Falas com Abel Del Maquiade. Abel Maquiade, faça a favor. A belga. Ah, belga. Onde é que está o belga? Oh, de momento a trabalhar, tal como vocês. Certo, a belga. Questão das taxas. Pois, são questões que a sociedade vive e devem ser discutidas. São questões que devem ser discutidas no momento certo e na hora certa. Já agora, referindo às taxas de circulação, se o povo ou o cidadão não pagam, isso tem que ser cobrado, porque é um dever que o cidadão deve fazer para a melhoria das infraestruturas, independente de quais são fora. Suponhamos, né, os nossos irmãos taxistas, eles pagam as taxas de circulação. Muitos da crise pagam mesmo regularmente. Mas tendo em conta as vias de que eles andam, que em particular as estradas, está muito mal. Olha, já, eu já estou, há mais de 5 ou 6 anos nunca fui ali, como é que se diz? Da Cuca até Quicolo. Olha, eu lamentei que tipo de estrada que nós temos e que tipo de dinheiro, onde vai? Porque, meu irmão, só mesmo a cidade de Luanda, se nós compararmos quantos táxis temos, se pagar regularmente, eu tenho que pagar regularmente, é muito dinheiro, é muita receita que devia-se fazer às infraestruturas. Alguns países sobrevivem das taxas de circulação e dos impostos, eles sobrevivem. E por que nós não podemos sobreviver sobre isso? De onde vem esse dinheiro? Imaginemos lá quando temos o mercado rock. Imagina, todos os santos dias as pessoas pagavam os seus impostos regularmente. Para onde vai esse dinheiro? Não se justifica. Não se justifica. O ministro das Finanças, eu não sei, não entendo muito bem essas coisas, mas nós sabemos que os cidadãos que vendiam no rock pagavam dinheiro. Onde ia esse dinheiro? A recolha de lixo atrasava. Os homens que vinham com isso não chegavam a tempo e horas, estava muito lixo acumulado, mas as pessoas pagam. E isso é uma coisa caricata. E é difícil eu pagar uma coisa, depois não vejo nada, realmente desanima o cidadão. E se alguns não pagam, é por essa questão. Porque eles, os demais que pagam, não vejam nada. Então, preferiam não pagar. Mas eu aconselho, né, os demais, que têm que se pagar os impostos, as taxas, para nós termos uma receita boa. Só que o governo deve saber administrar esses dinheiros públicos para o bem do cidadão, independente de onde eles empregarem. Tanto faz nas estradas, nas escolas, na saúde. Então, esse dinheiro deve ser visto. Nós não precisamos de explicação. Olha, que o dinheiro da receita do mercado de São Paulo foi para X, mas nós queremos que o governo faça as coisas para nós. Porque para nós não precisamos muita coisa para esse país. Nós precisamos os bens sociais. Bens sociais aqui, a saúde, a educação e os demais que nos afligem. Esta é a minha contribuição e já agora boa continuação. Muito grato, senhora belga, o segundo ouvinte. Vamos ao terceiro, depois vamos conversar com o Ili Piazza para o orientar do pensamento em relação ao tema de conversa para hoje. Estamos a falar da taxa e a melhoria na vida do cidadão. Bom dia. Ouvinte, bom dia. Vai sendo um tanto quanto difícil, mas possível o contacto com os nossos ouvintes. Vamos tentar ouvir o próximo, a ver se é possível termos o terceiro ouvinte. Bom dia. Bom dia. Bem, está difícil. Deixa-me repetir os números 929-2021-81 e o 222-44-3041. Os ouvintes estão a ligar. O contacto é que está difícil. A ligação para ou o diálogo depois desta ligação. Sim, bom dia. Sim, sim, bom dia. Com quem falo? Alô? Bom dia. Com quem tenho o prazer de falar? É do programa? Sim, sim. Com quem tenho o prazer de falar? Ligou para a Rádio Eclésia? Hoje, com muita dificuldade. Exatamente. Está no ar o programa Cidadão e o Desenvolvimento. Olha, está aqui mais uma das provas da dificuldade. Vamos tentar outra vez e se não conseguirmos, vamos fazer um compasso. Mas havemos de regressar ao convívio dos ouvintes. Aqui estamos a tentar. Bom dia. Bom dia. Sim, sim. Com quem falo? Sim, fala com Paulo Daniel de Jesus. Onde está o Paulo de Jesus? Sim, estou aqui em Viana. Viana. As taxas, Sr. Paulo? Sim, é que, pronto, vamos recorrer à Bíblia, né? O próprio Cristo já disse que todos devem pagar a César o que é de César, né? A Deus o que é de Deus. isso tudo o próprio Jesus Cristo reconheceu. Essas taxas têm muita importância na vida social do país, né? Porque é dela que saem muitas, a maioria das escolas, essas coisas todas, né? Agora, nós temos que ver, temos que saber de onde vai este dinheiro. Porque eu vejo, mesmo aqui na estalagem, eles acabaram com aquela praça, né? Mas tem algumas pessoas a vender aí. E essas senhoras são cobradas, por exemplo, depende do tipo de negócio que elas pagam. Eu tenho uma senhora que lamenta tanto. Ela faz, ela, por exemplo, faz fungos, né? Cozinha, faz essas comidas aí. E dizem que ele cobra 800 kwanzas por dia. Né? Ela me diz que, às vezes, ao bater alguns dos preços, né? Essa, o lucro, nem chega a 2.500 kwanzas que ela ganha. Ainda tem que tirar lá 800 kwanzas para pagar a taxa. Uma senhora, por exemplo, vai ao 30, compra, né? Essa cove, e vem lá, compra, mais ou menos compra 500 kwanzas. Vem aqui, o lugar tem que pagar 150, 100 kwanzas. Isso é lamentável, meu senhor, isso não se pode. Enquanto o país não tem emprego para todos, essas pessoas ficam aí a remediar-se, pronto, por conseguir qualquer coisa para os seus filhos, ainda esse dinheiro todo. E eles vendem ao arrelento, sem nenhuma condições mínimas de vida, aí não pode. Mas, desculpa-me lá, meu irmão, estou emocionado, mas isso não se faz. E como é que acha que deveriam ser usadas as taxas para a melhoria da vida do cidadão? Diga, desculpe. Como é que seria para a melhoria da vida do cidadão? Epa, prontos, eu sei que isso tudo é próprio, disse que a sociedade só avança com esse tipo de coisa, de assuntos, né, de programas, pronto. Mas deveria ter transparência, está vendo? Nós, os cidadãos, por exemplo, devíamos dizer onde é que vai este dinheiro. Por exemplo, num site, né? Metendo, epa, de X em X mês, recolhemos esse dinheiro foi para cá. Eu, por exemplo, vou dar uma coisa a Walter Cristóvão. O ex-governador, esse que saiu depois deste que está atual. Sim, ele não tinha metido um tichê único, que é para todos. É, todos os impostos, que é essa arrecadação de munimento, não sei, cair numa conta única. Mas muita gente da nossa governação não gostaram, principalmente da governação aqui provincial de Luanda, não gostaram. Eu acho que isso também foi um dos motivos que ele fez cair. Está a falar do governador José Maria. Sim. Ele parece que tinha feito uma coisa que na governação anterior da Francisco do Espírito Santo, era uma disparidade enorme, mas com ele, muita conta caiu. Mas os administradores e outros, desculpa-me lá por dizer isso, parece que não gostaram. É o caso também que ele fez, um dos casos que ele fez cair. Porque esses nossos dirigentes, esses administradores, não sei o quê, eles não gostam que as coisas sejam transparentes, não gostam. Você imagina uma praça. Cada pessoa paga 500, 800 kwanzas, 200 kwanzas, diariamente. Este dinheiro, Walter Cristóvão, faz a totalidade de um ano. Onde é que vai este dinheiro? Nós não sabemos. E ele nem já, por exemplo, faz umas bancadas ali, para que recolha do lixo, não sei o que. Elas próprias que recolhem, venham trazer o carro do lixo, passa, elas próprias vão trazer. Não pode, isso não se faz. Muito grato, Paulo de Jesus. Boa quarta-feira. Tá bom, obrigado. Estivemos aqui com os contributos dos nossos ouvintes. Tome nota, neste programa intitula-se O Cidadão e o Desenvolvimento, da responsabilidade da Development Workshop, ou se preferir, DW, todas as quartas-feiras entre as 9 e 10 horas. Programa O Cidadão e o Desenvolvimento, o novo espaço radiofónico na Eclésia. Para a promoção do cidadão e do desenvolvimento. Uma responsabilidade da Development Workshop. Dentro de minutos voltamos ao convívio dos nossos ouvintes no 929-2021-81 e também no 222-443041. Vamos conversar com o responsável do programa de luta contra a pobreza urbana da DW, Willy Piazza. Em relação ao que os ouvintes têm estado a dizer, deu para encontrar um denominador comum, um aspecto comum. Parece-me que querem saber onde vai. levantou-se aqui, inclusive, a questão interessante da senhora que vende alimentos, que se lhe cobra mais do que se lhe pode dar. Como é que podemos encarar estes pontos de vista? Bem, eu acho que muitas das opiniões dos ouvintes, de facto, representa aquilo que são as preocupações de muitos cidadãos, porque normalmente quando pagamos por um serviço ou contribuímos por algo, nós queremos saber o que é que se vai fazer ou qual é o destino que se vai dar a essa coisa que nós pagamos. Portanto, mas é importante que estejamos todos de acordo, sabendo que o pagamento de impostos, as taxas, é um dever que um cidadão tem. Portanto, o cidadão tem deveres e direitos, e este é um dos deveres. Porque dever quer dizer o quê? É um dos deveres de cidadania, como cidadão. Portanto, deve-se pagar o imposto, porque é através deste pagamento de imposto que alguns serviços do Estado são prestados. Por exemplo, falou-se muito bem sobre estradas, postos de iluminação da via pública, mas há um outro grande serviço que devia beneficiar muito dos impostos, que é o policiamento, por exemplo. Portanto, para que possamos ter polícias, para que possamos ter um exército, é importante que o cidadão pague os impostos. Agora, verdade seja dita que há muitas taxas que são cobradas, há muitas taxas que são cobradas em mercados, na via pública e em outros recintos, que pura e simplesmente caem do bolso do cobrador, vamos assim dizer, ou do responsável por aquela área, naquela circunscrição. Portanto, achamos que não há transparência. Infelizmente não. Por exemplo, eu sempre me pergunto onde é que vão as taxas, por exemplo, de um mercado como do Quicolo. Pois, a questão dos mercados é muito importante. Cobra-se muita taxa. Quase todos pagam diariamente. É verdade. Os utentes do espaço. É verdade. É verdade, sim. Sim. Como é que devia ser a gestão? Eu acho que, portanto, o mercado informal em Angola desde já precisa de ser regulado. Um país como o nosso, que a taxa de desemprego ainda é alto, e também temos um mercado informal muito grande também, é importante que se regule, porque é um mercado potencialmente rico e que, se o Estado regular, pode de facto arrecadar receitas muito, muito grandes para os seus cofres. Portanto, achamos que neste momento aquilo está naquilo que muitas vezes dissemos a Deus dará. Portanto, o responsável por aquela área, seja na comuna ou no município, beneficia-se mais do que realmente aquilo que deveria ir nos cofres do Estado. Há aqui um pensamento muito interessante do Paulo de Jesus, que fez a referência do governador anterior, José Maria, certo, que dizia que todos os administradores tinham de fazer o depósito na conta única, não é? E depois ele faz um contraponto e diz que há pessoas que não gostam da regra, não gostam de prestar contas e talvez por isso haja muito desvio, muito incumprimento. Como é que acha que responsáveis deviam responder ou fazer melhor este trabalho ser cumprido? Como é que seria? Eu acho que o problema não está na arrecadação de receitas e depois mandar para essa conta única ou usar-se localmente. Eu acho que o problema, na minha opinião, reside no facto de que faz-se a coleta e não há, como posso dizer, um comprovativo, ou em termos documentais, ou em termos de processos, que justifiquem que, de facto, essas receitas foram arrecadadas. Porque eu acho que o problema não está necessariamente no administrador municipal ou comunal, mas pode ser no chefe da área, por exemplo, área de fiscalização ou em outras áreas. Mas a verdade é que uma boa parte desse dinheiro nem sequer entra nos livros das administrações. O problema reside exatamente nisso. Ou o fiscal coloca no seu bolso, porque tem faturas que só ele sabe a proveniência e só ele sabe a numeração ou a sequência numérica. E o problema reside exatamente nisso. Porque eu acredito que aquilo que é mandado na conta do Tesouro é muito inferior àquilo que é arrecadado. Esta é a minha opinião. Tem havido desvios. Com certeza. Alguém fica com uma boa parte dele. Outro dos aspectos um tanto quanto crítico tem a ver com os taxistas. Já vamos falar deste aspecto daqui por mais alguns minutos e alertar o ouvinte que vai continuar a dar o seu ponto de vista, a deixar o seu ponto de vista em relação a taxas, como é que elas podem interferir diretamente na vida do cidadão. Para tal, vai ligar para o 929-2021-81 ou o 222-443041. O programa é O Cidadão e o Desenvolvimento, uma responsabilidade da Development Workshop, ou se preferir a DW, que tem este espaço todas as quartas-feiras entre as 9 e 10 horas para consigo ajudar a edificar a sociedade. A participação do cidadão à execução do OGE, da melhoria do acesso aos serviços, ao desenvolvimento municipal, o cidadão e o desenvolvimento, aqui na Eclésia. Vamos voltar ao seu convívio no 222-443041 e também no 929-2021-81. Ora, aqui temos o ouvinte, mas esta via me parece que não seja a melhor. Bom dia. Bom dia. Temos duas vias, eu só não sei qual delas é que está em melhores condições, mas talvez também com a ajuda de um ouvinte possamos orientar os outros. Vamos continuar a tentar o contacto, depois vamos fazer também o contraponto em relação à questão dos taxistas. Vamos tentar mais uma vez o ouvinte e o seu contributo. Bom dia. Está difícil o contacto? Vamos então ao exterior ouvir o que nos traz o Manuel Paulo em relação a alguns automobilistas, que, o que pensam em relação ao pagamento da taxa de circulação. Os pormenores com o Manuel Paulo. A taxa de circulação não é mais do que um documento que permite aos utentes de viaturas fazerem uso da via pública de forma legal. Foi com este propósito que a nossa reportagem saiu à rua para saber dos homens que exercem atividade de táxi se porventura cumprem com a referida obrigação. Durante a conversa mantida, apuramos que existem alguns deles que não se preocupam em legalizar os meios com que trabalham, como é o caso do jovem Otávio Gaspar. O mesmo responsabiliza o proprietário da viatura pelo não pagamento da taxa de circulação. Tem a ver mais é com o dono da viatura, não é comigo, que eu sou motorista. Eu sempre falo isso no dono da viatura, ele sempre que diz. Ele diz sempre que vai pagar, vai pagar. Perante este facto, não tem como, por exemplo, exigir que as estradas estejam boas. Uma vez que não paga a taxa de circulação. Normalmente ele também tem reclamado na questão da via. Mas não pagando a taxa, está em condições de exigir do Estado que melhore as vias? Não. Tem que se pagar e exigir. Promete que vai continuar, digamos, a solicitar o dono da viatura para que pague a taxa de circulação? Já tenho feito pressão nessa questão. Porque até quem fica mais incomodado é só eu, que estou na viatura. Aurélio Luciano, taxista há 6 anos, também vive a mesma situação. O jovem cansou de incomodar o proprietário da viatura com que exerce a atividade de táxi. Dependemos dos patrões, né? Eles não querem tratar-me, fazer como. Assim, não tem palavra a dizer mesmo. E tem tido muitas dificuldades para trabalhar? Muito não, até. De vez em quando, tipo, semanalmente uma vez, duas vezes. E é interpelado pela polícia? Sim, várias vezes. Nós nos entendemos com eles também. Eles também são compreensíveis conosco. Já pediu ao patrão para tratar? Várias vezes eu lhe falo que até o parque, depois o carro vai ser parqueado, mas mesmo assim não quer saber, eu tenho que me dar sempre aquelas voltas, né, para não levar o carro no parque, senão também vou perder o pão, sucessivamente. Mas como tem sido possível aguentar toda essa situação? Eu mesmo assim fazer mais como o único pão, de momento é o último recurso. Modéstia à parte, existem taxistas que cumprem com as suas obrigações. Segundo os mesmos, tal procedimento não é compensado pelas autoridades que velam pelo estado das estradas. Nós pagamos a taxa, mas infelizmente as estradas estão todas desburacadas. Eu não sei porque o governo faz isso com, pelo menos com nós, com automobilistas. Nós pagamos, mas a estrada está mal, a estrada só tem que ver. O estado tem que ver, a estrada está mal mesmo. Assim que choveu há 2 dias atrás, está mal mesmo, está mal. Não tem condições, por exemplo, daqui para o Rock está mesmo mal. Quem sai da Cuca até lá no Quicolo também está mal. Mas às vezes exigem para tem que ter taxa de circulação. Está a dizer que era necessário que o Estado tivesse uma contrapartida em função do dinheiro que vocês pagam? Sim, não, isso aqui é certo, porque nós pagamos, eles exigem para a gente pagar. Então, exatamente, está também em condições. Eu, por exemplo, paguei em 2009, mesmo assim, não adianta pagar taxa. Opiniões de alguns taxistas relativamente ao pagamento da taxa de circulação. De salientar que o preço da taxa de circulação varia consoante a categoria do automóvel. Para os automóveis ligeiros, a taxa de circulação vai de 2.640 kwanzas a 5.300 kwanzas. Para os automóveis pesados, o preço vai de 6.600 kwanzas a 9.040 kwanzas. Já para os motociclos, a taxa vai de 1.140 kwanzas a 1.260 kwanzas. Recorde-se que esta lei está fixada no decreto número 68/8 de 18 de setembro de 2008. Programa O Cidadão e o Desenvolvimento, o novo espaço radiofónico na Eclésia para a promoção do cidadão e do desenvolvimento. Uma responsabilidade da Development Workshop. É o contributo da DW às quartas-feiras na emissora católica de Angola. Hoje estamos a falar da taxa e o que é que ela pode ajudar na vida do cidadão, qual é a interferência direta das taxas na melhoria dos serviços prestados ao cidadão. E aqui ficou a questão muito polémica, a questão das viaturas versus táxis. Os táxis são uma questão à parte. Depois tem o tapete asfáltico que, quando chove, é complicado e tem havido chuva. O primeiro ouvinte, no caso, o primeiro interveniente, o Gaspar, falava do dono da viatura. É um aspecto que realmente eu desconhecia. O dono, às vezes, é que não compreende que tem de pagar. E o outro dizia que eu vou a entendimento com a polícia para que o carro não seja apreendido. Este binómio, esse aspecto do dono que não quer pagar e depois a questão da corrupção para que o carro... Há moralidade aqui também que na questão da taxa entra em causa. William Piazza. Com certeza. Eu acho que há um problema de ilegalidade aqui, não é? A taxa de circulação é obrigatória e todos os utentes, portanto, todos os veículos que circularem na via pública devem pagar essa taxa. Portanto, eu acho que, falando da taxa, podemos também falar sobre muitos motoristas, muitos taxistas que exercem essa atividade sem uma carta de condução, por exemplo. Dizer que há, de facto, um grande trabalho que a polícia precisa fazer. Primeiro, um trabalho de profissionalismo e ética, não é? Porque se alguém tiver a conduzir sem carta de condução, não se sabe se realmente essa pessoa alguma vez passou numa escola de condução ou não. E o mesmo é que se alguém tiver a andar com um meio e que não pagou a taxa de circulação, essa pessoa, por um lado, é egoísta, porque está a usufruir de todos aqueles que contribuíram e ele não. Porque o problema, quando falamos de impostos ou taxas, é também esse. Sempre que nós fugirmos ao fisco, sempre que nós não cumprirmos com esse dever, estamos a ser egoístas no ponto de vista de que há outros que o estão a fazer. Portanto, a estrada está boa, vou usar, não está boa, vou criticar, mas não paguei. Exatamente. Portanto, quando nós falamos de cidadania e participação, principalmente agora que está na moda esse slogan de governação participativa, o cidadão precisa pagar e depois que para exigir que ele precisa ser um partícipe desse processo de desenvolvimento. Agora, uma questão que eu acho que é central no meio de tudo isso tem a ver com o problema das vias. O grande problema que se impõe não é se as estradas têm sido ou não reparadas. O problema é a qualidade das obras. Se dermos um exemplo, por exemplo, da cidade de Luanda, é muito difícil identificarmos uma estrada que nos últimos 10 anos não tenha recebido uma obra, de uma forma ou outra, seja ela terraplanagem ou asfaltagem completa. Há obras má qualidade. Esse é o problema. Temos um problema gritante de má qualidade. E isto é preocupante porque o dinheiro que se gasta, sabe-se que em Angola, até bem pouco tempo, um quilómetro de estrada custava $1 milhão. Portanto, se tivermos que pensar uma estrada como a de Angola Quilões, que sai daqui do São Paulo até mais ou menos o cemitério, até mais ou menos o, a antiga moagem do Quicolo, que devem ser aí 13, 14 quilômetros ou mais. Portanto, foram 14 milhões de dólares e são obras que não duram. E falamos dessa estrada como podíamos falar de muitas outras estradas, como aquela, a famosa estrada nova que liga o Neves Bendinha ao, ao Hospital do Sanatório, que nos últimos 10 anos deve ter recebido umas 3 obras. Estiveram lá brasileiros, estiveram chineses, estiveram angolanos. Portanto, as obras, as estradas estão constantemente a serem a, reparadas, mas obra de muito má qualidade. É aí, é esse fenómeno que eu chamo de pegar num saco de dinheiro, abrir sarjeta e deitar para ele ir ao mar. Portanto, é o que tem estado a acontecer. É um mau uso do dinheiro dos contribuintes. Será esta a causa que leva os automobilistas a sentirem um bocado peso na hora do pagamento? Ou seja, o período, o ano de vigência do pagamento de uma taxa é menos em termos da durabilidade da, da via pública? Acha que tem havido um vício negativo no contexto do uso? Eu uso, o meu carro tem tido mais danos do que eu pago, tem sido esse problema? Não, é assim, eu acho que independentemente do, do estado das estradas, nós não devemos faltar ao pagamento. Portanto, isto aqui é um ponto assente. Agora, eu concordo que talvez se tem feito, talvez não haja muita justiça, por exemplo, nos montantes que são cobrados nas diferentes viaturas. Se formos na autoestrada que liga o Benfica a Cacoaco, por exemplo, veremos que há sempre uma faixa de rodagem que tem, que ela tem muitas inclinações. E o mesmo poderemos dizer da estrada Luanda a Catete, por exemplo. Isto porquê? Porque os caminhões de inertes que passam por essa via normalmente vêm carregados de areia, burgal, e é muito peso. E danificam a estrada. E coitadinho daquele que anda de um carro ligeiro por aí fora, às vezes tem que pagar a taxa a montantes exorbitantes. Portanto, eu acho que devia haver uma forma. Ou tem que se criar portagens, como acontece em outros países, principalmente para os que transportam inertes, porque é muito peso na estrada. As estradas não duram. E todo mundo acaba por sofrer por isso. Eu acho que é algo que também se devia pensar a médio prazo, para se tentar pôr uma justiça. E os pagamentos para quem é vítima? Por exemplo, o meu carro cai num buraco, eu perco 10 vezes mais do que paguei na taxa. Como é que fica isso? Quem paga? Eu acho que estes são assuntos que eu chamaria quentes, que devem ser pensados. Porque, na verdade, nós temos um problema grave de responsabilização em Angola. Falamos disso como poderíamos falar de os curtos-circuitos que, por exemplo, acontecem nas residências, em que a pessoa perde tudo, perde todos os eletrodomésticos, em que não, o cidadão não sabe onde ir, não sabe se tem que vai reclamar com a IDEL, portanto, não há isso. É um problema que deve ser... Este é um problema de responsabilização que precisa de ser tratado. Tanto porque na estrada hoje em dia vemos a Ipala abre buracos, não fecha. As obras dos chineses também abrem buracos e não fecha. Por exemplo, agora que choveu, é extremamente complicado a pessoa sair uns centímetros da estrada, porque principalmente se não conhecer a via. Corre o risco de cair numa dessas valas porque a pessoa não conhece e muitas vezes tem água. Portanto, este é um problema. Estamos a ouvir o Willy Piazza, vem do programa de luta contra a pobreza da DW Angola. É assim, não é? DW Angola. Pois, entre nós pode ficar também por Development Workshop. É o responsável deste programa Cidadão e o Desenvolvimento, que para o desenvolvimento da cidade capital e não só, traz como tema de conversa hoje, quarta-feira, 28 de março, nas taxas e a melhoria nos serviços prestados ao cidadão. Vamos ver se conseguimos voltar ao convívio dos nossos ouvintes para mais uns contributos, mais alguns pontos de vista em relação ao tema em conversa. Ouvinte, bom dia. Bom dia. Com quem tenho o prazer de falar? Eu sou o Fernando Jorge. De onde nos fala? Fala a partir do município da Samba. Faça a favor. Eu queria só apenas dizer que quando se paga uma taxa de circulação, não é? No caso, o convidado que está aí presente acabou de dizer que a estrada via Luanda-Catete está danificada por causa dos caminhões. Eu acho que isso não é muito justo, nem é certo, porque de parte do princípio é que se faz o pagamento. E as empresas que estão a fazer o trabalho, cabem elas fazerem um trabalho reforçado, que é para sendo aquilo uma estrada para vias, como é que eu posso dizer? É uma estrada nacional, não é? Sim, sendo uma estrada nacional, é lógico que aí teria mesmo de passar caminhões. Nós não temos esse problema só na estrada que liga Luanda a Catete, temos esse problema também, não sei se já passaram ali na estrada que liga entre o estádio 11 de novembro, como é que se chama esse bairro ali? O Benfica ou a Viana? Não, que sai mesmo de coisa, que sai do Sapu? Estádio 11 de novembro por o Sapu, sim senhor. Aquela estrada é inadmissível, uma obra daquele gênero. Para um estado que saiu do 11 de novembro, não vamos dizer que também seja uma taxa de circulação que fez com que fizessem aquela estrada do jeito que está. E falando das taxas que se cobra, eu acho que existe realmente muito roubo. Muito roubo, porque há muito dinheiro que deveria entrar no bolso do Estado e que não entra. Esse dinheiro, as pessoas que cobram, sejam lá os compradores, sejam lá o que for, eles preferem fazer o uso particular desse dinheiro, esquecer que as outras pessoas pagam as taxas. Como é que acha que este quadro poderia mudar? Eu acho que deveria haver mais fiscalização. Mais fiscalização, mas uma fiscalização séria, não essa fiscalização corrupta que nós temos. Porque eu digo que isso é uma fiscalização corrupta. Porque uma estrada como aquela feita recentemente já está com aqueles defeitos e a fiscalização teve aonde? Com certeza a fiscalização foi lá, recebeu os trocos dele e tá bom, deixa ficar assim. Esse é o meu ponto de vista. Muito grato, Sr. Fernando Jorge. Boa quarta-feira. Certamente que ligou para o 929-2021-81. Esteve aqui o Sr. Fernando Jorge a refletir connosco em termos do que acha ser certo e o não certo. Na vertente taxa, as diversas taxas centralizou-se aqui na questão dos utentes da via, mais propriamente os automobilistas. Mas podemos ter outros pontos de vista em relação a esta mesma questão da taxa. São diversos setores em que ela deve ser paga, mas também deve beneficiar o cidadão. Vamos ver se temos mais um contributo para mais um ponto de vista. Os ouvintes estão a ligar para o 222-443-041, mas por aí o nosso contacto está mesmo difícil. Eu peço que liguem para o 929-20-21-81. Aí sim, podemos estabelecer diálogo. Por outra via, está difícil a conversa. Bem, não chega. Vamos aproveitar então esclarecer as questões deixadas pelo Fernando Jorge, Willy Piazza. Terá havido algum mal entendido? Não, eu acho que o ouvinte não deixa de ter razão. Na verdade, o normal seria que o automobilista não se preocupasse com a via, vamos assim dizer, que caberia aos, nesse caso, os proprietários, que é o Estado, não é? Ou a empresa gestora da estrada, a fazer a manutenção. Eu vou pedir só um segundinho, até para priorizarmos aqui o ouvinte, depois vou recuperar o seu pensamento. Ouvinte, bom dia, faz favor. Bom dia, daqui fala Fernando Gomes. De onde nos fala, senhor Fernando? Eu falo a partir da estalagem. Uhum. Faça favor, taxas. É assim, na minha opinião, aqui no nosso país existe muito tipo de taxa, principalmente nos mercados, na rua, até há sítios até em que cobram taxa nos trabalhadores, nas pessoas que trabalham com carro de mão. E muitas dessas taxas vão bem, como alguém que falou antes de mim, já frisou isso, muitas das vezes essas taxas vão beneficiar aquelas pessoas que cobram, né? Os chefes que estão ali. E isso é uma total desorganização. Focando muito mais nas taxas que a maioria das pessoas sentem, mas obrigatoriamente temos que pagar. É nas taxas de circulação. É, ali o convidado que está ali na rádio falou muito bem que nós temos que pagar para depois exigir. Mas normalmente, em país organizado, o governo tira de outros meios. Nós até temos aqui, não somos de países que vivemos naturalmente de imposto, vivemos mesmo do petróleo, né? O dinheiro, a maioria das coisas que estão ali a circular, a maioria das obras que está a fazer, faz-se com o dinheiro do petróleo. Então acho que o governo deveria fazer bem as coisas, depois deveria cobrar, porque quando nós vamos num restaurante, primeiro o dono do restaurante faz aí a comida, ou cria aí bem as condições, depois nós vamos pagar. Agora não é tipo as pessoas chegam lá, tem que pagar para depois nós servirmos. Isso assim não, o que acontece aqui no nosso país é que as pessoas, exigem que as pessoas primeiro têm que cobrar, que pagar e depois exigir. Como é que nós vamos exigir se muitas das vezes, mesmo na Via da Viana, aqui nessa estrada que eles fizeram, em alguns sítios aqui na estalagem, alguns sítios já tem buraco e às vezes as pessoas vêm ali em alta velocidade, batem numa pedra, batem num buraco, ficam com o carro danificado. Nós vamos pedir contas a quem? Ao governo, ao administrador municipal, porque o acidente ocorreu na Viana. Isso ali para falar, para pagar, tudo muito bem. As pessoas estão ali para comentar, para pagar, que temos que pagar para depois exigir. Mas na hora de nós pedir a responsabilidade nas pessoas que é de direito a gente pedir, ninguém assume, ninguém diz nada, ninguém faz nada. E andamos ali, todos, porque temos que pagar. É o meu contributo. Muito obrigado. Muito grato. Fique bem. Boa quarta-feira, Fernando Gomes. Colocamos ponto final à presença dos nossos ouvintes. O Fernando Gomes dizia que o andamento deste círculo devia ser ao contrário. Fazer primeiro, cobrar depois. Mas antes, o Fernando Jorge apresentou aqui algumas questões relacionadas a estradas mal feitas e o Willy Piazza dizia que na questão das estradas nacionais, entre outros aspectos, eles tinham alguma razão. O que é que queria? Exato. Não, na verdade, o normal seria que o automobilista se preocupasse em pagar o imposto e que a outra parte cuidasse das vias. O normal seria. Mas, no nosso contexto, e também porque estamos de facto com um grande problema da durabilidade das obras, é importante que se pense na melhor forma de manter essas estradas. Porque, na verdade, falamos daquelas estradas como poderíamos falar de outras, não é? Em que vemos que muitas das vezes deveria se estabelecer, na minha opinião, a tonelagem, não é? Adequada, que tal como se usam em pontes, que as estradas deveriam, nesse caso, suportar. Não é o nosso caso, porque temos um grande problema de manutenção. Eu estive a conversar há dias com uma pessoa de uma certa idade, não é? Que me disse, por exemplo, que no tempo colonial havia um sistema de tapa-buraco ou de reparação de estrada muito interessante, cá a nível da baixa cidade de Luanda. Ele disse que naquela altura não se encontrava, era quase impossível encontrar um buraco, por exemplo, na via pública. E ele disse que o que havia é que havia funcionários da Câmara naquela altura e havia um trator que transportava alcatrão e outros materiais para o processo de tapa-buracos, e esses tratores circulavam todos os dias à procura de sítios para eles taparem. E era um trabalho feito de uma forma rudimentar, mas as estradas duravam. Hoje em dia, nós deixamos estragar, destruir, depois é que pensamos em fazer as obras, o que é terrível. Portanto, se for assim, eu continuo a dizer que nós estamos pura e simplesmente a colocar o dinheiro, portanto, a pegar o dinheiro, abrir sarjeta, exatamente, e colocar o dinheiro na fossa. Willy Piazza, é um grande problema. Com o andar do tempo, taxa de circulação, melhoria dos serviços prestados ao cidadão, qual é o resumo? Não, eu acho que Em termos opcionais, temos que pagar. Temos que pagar, isto aqui não é... Não é se gostamos ou não gostamos. Portanto, é um dever da cidadania, temos que pagar porque temos que contribuir. Um cidadão falou da dependência que o Estado tem sobre as receitas do petróleo, que eu acho ser o grande problema que nós temos no país. Essa desorganização que nós temos na fiscalização é exatamente porque continuamos a pensar que o petróleo é eterno, que teremos sempre mais dinheiro vindo do petróleo. Como disse e bem um dos primeiros ouvintes, os países desenvolvidos hoje em dia vivem das taxas, tanto aquilo que os cidadãos pagam. Tanto é essa deve ser a maior fonte de arrecadação de receitas do Estado. No nosso país não é o que está a acontecer. Portanto, temos um vasto trabalho, o Estado tem um grande trabalho a fazer e nós como cidadãos também devemos a contribuir, por isso é que nós estamos constantemente a dizer que não é possível erradicar a pobreza, não é possível reduzir os índices de pobreza se não houver uma governação participativa. E isto passa necessariamente na salvaguarda dos direitos e deveres dos cidadãos. Eu gostaria de deixar aqui mais uma chega que eu acho que é muito importante. O que está acontecendo no nosso país, quando falamos de impostos. Neste momento, Angola tornou-se um grande país de imigração. Nós temos imigrantes tanto da África como da Ásia a trabalharem cá, europeus também. Vemos, por exemplo, que na maioria das obras privadas que estão a ser feitas hoje em dia são feitas ou por chineses ou por vietnamitas, que recebem muito dinheiro, mas muitos deles não pagam nenhum tostão nos impostos. Portanto, é importante que o governo angolano ponha um regulamento nisso, porque esse dinheiro está a sair do país e nada, tanto fica nos cofres do Estado. Portanto, eu acho que é algo que deve ser visto. Obrigado. Fica esta reflexão, Willy Piazza. Muito grato, até à próxima oportunidade. Obrigado. Colocamos ponto final à presença do programa Cidadão e o Desenvolvimento, um novo espaço na Eclésia, a responsabilidade da DW Angola Development Workshop. O Isidro Chitaculo, Wanda de Carvalho, Manuel Paulo e Walter Cristóvão, de todos, se despedem. Até à próxima oportunidade. Programa O Cidadão e o Desenvolvimento. O novo espaço radiofónico na Eclésia para a promoção da cidadania e do desenvolvimento. Uma responsabilidade da Development Workshop. Todas as quartas-feiras, entre as 9 e as 10, aqui na Eclésia. Uma confiança que se renova cada ano. Uma confiança numa Angola melhor. Rádio Eclésia, acompanhando os desafios de uma Angola que se renova. Rádio Eclésia, 56 anos. Uma confiança que se renova cada ano. Uma confiança numa Angola melhor. Rádio Eclésia, acompanhando os desafios de uma Angola que se renova. Rádio Eclésia, 56 anos. Tu és o bom pastor. Eu sou a tua ovelha. Em alguns dias estou sujo. Em outros estou doente. Em alguns dias me escondo. Em outros me revelo. Sou uma ovelha mansa, ora agitada. Sou uma ovelha ora perdida, ora reconhecida. Eu sou tua ovelha, Senhor. Eu conheço a tua voz. É que às vezes a surdez toma conta de mim. Eu sou tua ovelha, Senhor. Não permita que eu me perca, que eu me desvie do teu rebanho. Mas se eu me perder, eu te peço, Senhor, vem me encontrar. Como é bom estar com meu amigo Belo e com vocês. Ouvintes da Emissora Católica de Angola, muito bom dia, muito obrigada pela sua preferência. Estamos com 10 horas e 1 minuto em todo o espaço nacional e o tempo aqui na Eclésia, a esta hora, é para a informação religiosa. Rádio Eclésia. Finalmente, a rádio. Eclésia na hora. A rádio é agora. Rádio Eclésia, informação religiosa. Então, mais uma vez, bom dia. Para acompanhar neste serviço, o Papa Bento XVI conclui visita apostólica a Cuba. Santo Padre pede empenho dos católicos na construção de uma sociedade aberta e renovada. Anúncio apostólico em Angola diz que a mulher angolana deve ser protagonista da reconciliação na família. Permitir que as pessoas sejam agredidas na presença de agentes da polícia é uma atitude errada e condenável, afirma vice-presidente da SIAST. Em Bengala, o Instituto Superior de Teologia prepara a outorga de diplomas aos primeiros licenciados. Do General Curso apela aos fiéis a ajudarem na autossustentabilidade da Igreja. Compre o Jornal Apostolado. Contribua para a